A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridas irmãs, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos edifique com a sua santíssima palavra. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 9 do livro de Levítico. E o capítulo 9 do livro de Levítico, perdão, capítulo 8 do livro de Levítico, fala sobre a ordenação dos sacerdotes, um tema importantíssimo para as nossas vidas. Capítulo 8 do livro de Levítico. Como temos feito, você fica com a responsabilidade da leitura desse texto, e é muito importante que você conheça toda a escritura para não incorrer em equívocos que podem desagradar o coração de Deus. Falando sobre o capítulo 8 de Levítico, nós estamos falando então sobre a ordenação sacerdotal no antigo Israel. E essa ordenação sacerdotal, ela tem um sentido muito importante até para os nossos dias. Ordenação ou consagração são expressões similares e procedem do termo hebraico milu in e tem o sentido de preenchimento ou ações de encher. Primeiramente, porque encher as mãos era o termo técnico para designar a investidura de alguém que em um cargo importante e importantíssimo nesse caso, e parcialmente para germinar a palavra pacífico, que traz para a expressão o sentido de inteireza, de completude e prosperidade saudável, como nos mostra Efésios capítulo 3, versículo 9. Na Septuaginta, a primeira e mais notável tradução do Antigo Testamento para o grego, para aqueles que estão iniciando agora, essa foi a primeira tradução do hebraico para o grego e depois do grego para o latim e assim por diante para os outros idiomas. A Septuaginta, então, traz um conceito de que este carneiro foi chamado Cordeiro da Perfeição, considerando que completou a consagração do sacerdote, capacitando-o daquele momento em diante para fazer sacrifícios para Deus, e a expressão ajuda na compreensão do termo correlato em grego, traduzido como aperfeiçoar-se. Você vai encontrar em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 10. Nós estamos precisando muito da consagração de sacerdotes, de obreiros, de missionários, de pastores, de líderes da Igreja de Jesus Cristo, mas estamos precisando, segundo o modelo da Sagrada Escritura. E vivemos um momento que antecede a volta de Jesus, onde precisamos de uma igreja que esteja fortalecida no Senhor, de tal maneira possa enfrentar os desafios da nossa época e até a volta de Jesus. Vivemos um momento sui generis na história, depois da década de 50 do século passado, onde o sacerdócio ficou muito comprometido. A liderança, o ministério pastoral e outras lideranças estratégicas ficaram muito comprometidas. Em algumas denominações, isso demorou mais a chegar. Em outras demorou menos. As novas igrejas já nascem marcadas por uma série de problemas com relação à escritura e, portanto, há uma necessidade de que recuperemos o verdadeiro sentido do sacerdócio, como foi no caso de Arão e os seus filhos. Falando de consagração, portanto, o Senhor orientou a Moisés que reunisse Arão e seus filhos para que fossem consagrados diante dele. Era necessário separar as vestes, o óleo da unção, dois carneiros, um cesto de pães asmos, e diante de toda a congregação, à porta do tabernáculo, proceder ao ato de consagração. O Senhor mandou lavá-los com água, ensinando que não há consagração em meio à impureza, e também simbolizando já a água da vida que Jesus anuncia nos Evangelhos e o Espírito Santo. Precisamos ser lavados pelo Espírito Santo, precisamos ser lavados pela palavra que a água representa. Palavra e poder do Espírito Santo. Arão vestiu as vestes de sumo sacerdote, como aquele que representaria Israel perante o Senhor. Que responsabilidade, né, irmãos? Representar Israel perante o Senhor. Tomara que cada pastor ou pastora entenda que de uma maneira ou de outra, nós representamos o nosso povo perante o Senhor dos Exércitos, mesmo que sejamos todos sacerdotes. A posição, a condição, o ministério de pastor e pastora requer de nós essa postura de consagração e de intermediários na intercessão, clamando para que todo o nosso rebanho seja consagrado ao Senhor e falando em nome do Senhor para a nossa igreja, ao ponto de que eles possam ser dirigidos segundo a Sagrada Escritura. Ele foi ungido, Arão, e separado especialmente para o ministério de sumo sacerdote, posição que depois nós vamos entender que o verdadeiro e maior sumo sacerdote das nossas ofensas é Jesus Cristo, o Senhor, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e o Espírito Santo também intercede com gemidos inexprimíveis para que a Igreja mantenha a sua santidade. Moisés tomou o óleo da unção, representando o Espírito Santo, ungindo o tabernáculo, que hoje somos nós somos o templo de habitação do Espírito Santo, nós somos o tabernáculo do Deus vivo, até que seja restaurada a Jerusalém eterna pelo Senhor, e o templo eterno para o Senhor, e tudo que havia nele foi consagrado no tabernáculo. Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia no tabernáculo foi ungido. Para que nós entendamos também que tudo na nossa vida precisa estar separado para o Senhor. E até no lugar onde cultuamos, não podemos ser descuidados de tal maneira a não permitir que o Senhor veja tudo consagrado para o louvor da sua glória. Moisés consagrou o altar, consagrou todos os utensílios e derramou óleo sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. E é assim que nós devemos fazer com os nossos líderes e, sobretudo, com os nossos pastores. Não basta conhecer muita coisa sobre teologia, até porque o muito que conhecemos é pouquíssimo diante do que nós um dia conheceremos acerca da majestade, da grandeza, da profundidade, da extensão, da largura, do amor de Deus, da graça, da misericórdia, da plenitude de Deus. Portanto, a consagração do altar e dos utensílios, o derramamento de óleo sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo, foi um ato importantíssimo e que nós devemos manter. Se não da mesma maneira, entender que a vida de um líder ou de um pastor deve ser uma vida em santidade. Procedeu a consagração com os filhos de Arão, que foram separados para o ministério levítico. Moisés fez segundo o Senhor ordenara: o novilho com seu couro, a carne e o excremento queimou fora do arraial, segundo aquilo que ordenou o Senhor. Que nós mantenhamos a santidade em nossas vidas, com tudo que diz respeito à vida de cada um dos irmãos e irmãs, e lancemos fora todo o excremento para fora da nossa vida e para fora do arraial do povo de Deus, porque esse lugar é santíssimo. Quando falo de lugar, falo da minha vida, falo da sua vida, falo do meu coração, falo do seu coração. Todo excremento deve ser queimado e lançado fora. Todo pecado deve ser abandonado para que nós mantenhamos uma vida de santidade. Tudo foi feito segundo as ordens do Senhor, para que lhe fosse oferecido holocausto de aroma agradável. Se nós queremos oferecer um louvor, uma adoração que seja agradável ao Senhor, temos que fazer tudo segundo as ordens do Senhor, expressas de maneira plena na vida e na obra do Senhor Jesus. O rito de consagração durava 7 dias, e naquele período, aqueles que foram consagrados não poderiam sair da porta da congregação. Esses 7 dias, obviamente, lembram dos 7 dias criacionais. Em 6 dias Deus fez todas as coisas, no sétimo ele descansou. O sete representa para o povo de Israel o símbolo da plenitude, da completude, da totalidade, da perfeição. E eles ficavam ali, esperando 7 dias na porta da congregação, no período de preparação para a sua consagração e depois para o exercício do seu ministério. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés. Irmãos, precisamos voltar a isso. Cada um de nós devemos fazer exatamente aquilo que o Senhor ordena, por intermédio de homens santos. Não me refiro a líderes denominacionais. Tomara que cada líder denominacional seja santo, porque Deus é santo, santo, santo. Mas eu me refiro à ordem de Deus expressa na palavra do Senhor. Queridos, esse texto destaca o primeiro princípio teológico da vida de consagração religiosa. Ou seja, Deus, que é santo, santo e santo, requer a santidade daqueles que andam com ele ou desejam permanecer em sua presença. O Senhor requer um sacerdócio de santidade e de consagração. Talvez seja uma das coisas que nós mais precisamos em nossos dias. Não basta aparecer na mídia, ou num blog, ou no WhatsApp, ou em qualquer outro lugar, ou qualquer meio de comunicação. O que o Senhor requer de nós é um sacerdócio de santidade e de consagração. Não adianta fazer muitos feitos. Não adianta nem dar a vida pelos pobres, porque isso tudo nada seria, como mostra Coríntios no capítulo 13. Se não tiver amor por Deus, nada valeria. O que nós mais precisamos hoje é da retomada de um sacerdócio de santidade e consagração, de um pastorado de santidade e consagração, de uma vida de busca da presença de Deus. A consagração se dá através de um coração que se entrega ao Senhor. Não basta falar dele, é preciso se entregar a ele. Uma vida que se renda ao seu senhorio e obedece os seus preceitos. Por quê? Porque se Deus é o Senhor, se ele é Senhor, você é servo dele. E servo, mesmo contra a vontade, obedece à orientação do seu Senhor. Nós precisamos obedecer os preceitos do Senhor. Os atos de piedade, como oração, leitura bíblica, jejum, frequência aos cultos, participação na Santa Ceia, os meios de graça, ajudam no processo de consagração, caso o sacerdote de fato esteja disposto a isso. Se não estiver disposto a isso, se só estiver disposto a ocupar uma posição social, uma posição na igreja, se encontrar na igreja uma segunda fonte de recursos ou até a principal fonte de recurso, de nada valerá os atos de piedade. Por quê? Os atos de piedade representam a nossa consagração a Deus, é a dimensão vertical, o nosso relacionamento com Deus. Se você está disposto, se eu estou disposto a manter uma vida de comunhão com Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, para que depois eu possa amar a mim mesmo e amar o próximo como a mim mesmo, é necessário que eu esteja disposto a isso. E se eu estou disposto a isso, só há um caminho, irmãos: vida de comunhão e consagração a Deus, através da oração contínua, da leitura bíblica, do jejum, da frequência aos cultos, da celebração do louvor e da adoração, da participação da Santa Ceia do Senhor, do comprometimento com a obra e a expansão do reino de Deus, com a devolução dos dízimos, com as ofertas alçadas para o avanço do trabalho missionário. Nós precisamos estar dispostos a isso. O importante mesmo, queridos, é que, sobre tudo o que se deve guardar, guardemos o nosso coração. É o que diz a palavra do Senhor, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como sabemos, em Jesus Cristo, todos os discípulos de Jesus foram feitos reino e sacerdócio para Deus. E devemos viver nossas vidas em dedicação ao Rei da Glória, dando a Ele o lugar que lhe é devido. E o lugar que lhe é devido é o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não aceita ser o segundo lugar, o terceiro, o quarto. Nós precisamos dar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que lhe é devido, ou seja, o primeiro lugar em nossas vidas. Consagremos toda a nossa vida a Deus. Aleluia! Observando o cuidado de cada elemento da lei cerimonial do Antigo Testamento e transportando para o conteúdo expresso de modo pleno por Jesus Cristo para o ato de consagração na Bíblia. Vejo que, em nome dos resultados ou do sucesso da pseudo-liberdade no Espírito Santo, temos perdido o temor e o tremor de Deus. Precisamos decidir, irmãos, se seremos sacerdotes ou se seremos humoristas de auditório. Precisamos decidir se seremos sacerdotes ou ritualistas fúnebres em liturgias que trazem a morte na panela. As pessoas adormecem e saem da igreja do mesmo jeito que entraram, ou pior até. Precisamos decidir se seremos sacerdotes ou se seremos humanistas, que usam o púlpito da casa do Senhor como um aparelho ideológico para transmitir ideologias humanas em favor de um sistema social e cultural que não passa de ateísmo disfarçado e, eu diria, de obra de Satanás. Alguns usam como aparelho ideológico de direita, outros usam como aparelho ideológico de centro, outros usam como aparelho ideológico de esquerda. Isso dentro das nomenclaturas do século XX ainda, mas eu quero dizer que o púlpito é sagrado e sagrado é e sagrada é a palavra do Senhor e nós jamais poderemos utilizar o púlpito a não ser para ministrar a santíssima palavra do Senhor. Caso a nossa decisão nesse dia seja pelo Senhor, o Criador, o Redentor, o Ressurreto, aquele que subiu ao céu, está à direita de Deus Pai e voltará, conclamo a todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, irmãs em Cristo Jesus, para um novo tempo de consagração, de dedicação ao Santíssimo Deus. Consagração, coisa santíssima é que todos nós sejamos consagrados ao Deus da glória e só a Ele tributemos louvor e adoração. Vamos receber a bênção e logo após eu quero deixar um aviso para vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, nos fazendo reino e sacerdócio consagrado ao Senhor, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, no final de semana, nós vamos retomar os estudos sobre liderança e inauguraremos agora uma nova fase de estudos com um novo material. Já é o quinto ou sexto material. Eu até desafio você, se você perdeu alguma das mensagens, sejam elas bíblicas, de Gênesis, Levítico, Salmos, Jeremias, Mateus, Apocalipse, vá até o nosso blog e ouça as mensagens. E se você perdeu alguma mensagem de liderança até aqui, começamos em abril, já estamos em dezembro, há 8 meses de palavra sobre liderança. O endereço do blog é blog Logos 7. .blogspot.com e você poderá se alimentar mais e mais da palavra do Senhor e se consagrar mais a Ele, porque coisa santíssima é a consagração. Então, vá até o blog, alimente-se, porque haverá o dia. Está chegando da volta de Jesus e antes dela, onde nós não teremos tanta liberdade para pregar o Evangelho como temos hoje. Alimente-se, alimente-se, alimente-se da palavra do Senhor. E se você está ajudando alguém, passe o endereço do blog, passe também o número do nosso telefone, para que nós possamos incluir essa pessoa no blog, perdão, no WhatsApp, ela pode ligar para nós e nós faremos a inserção, ou então você pode passar o número do telefone, já são mais de 300 pessoas. E nós queremos diariamente poder contribuir um pouquinho, porque a palavra do Senhor é inesgotável. Nós queremos contribuir um pouco a cada dia para que a pessoa, para que todos nós cresçamos segundo a vontade de Deus. Eu repito, quer que a pessoa ouça todo dia, a pessoa se interessa em receber uma mensagem todo dia, ela pode ouvir pelo WhatsApp. Basta que você nos passe o telefone. Mande uma mensagem dizendo: olha, conversei com a minha amiga, o meu irmão em Cristo, e ele deseja receber. Está aqui o telefone e nós faremos a inserção. E se quiser ouvir as mensagens, elas estão registradas no blog. E eu repito, blog Logos 7.blogspot.com. Nosso objetivo agora, começamos com 50 pessoas em abril, e agora já estamos com o objetivo de chegar a 1.200 vidas. Que Deus nos abençoe e que nos guarde e nos fortaleça. E nos leve à plena consagração. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.